Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vende um militar do exército. Escreve ele que seu contrato é de tempo estipulado, 8 anos, que vencem no final deste mês, e possui graduação de cabo. Está cursando uma faculdade do curso de tecnologia em gestão da segurança privada. Diz que gosta muito da área e já está começando a ficar preocupado com a procura de emprego, pois não quer entrar em qualquer empresa e acabar se decepcionando. Olha, prezado ouvinte, até agora sua trajetória está certinha. Os 8 anos no exército devem ter sido uma faculdade à parte, além dos inúmeros cursos que devem ter proporcionado a você. A faculdade que escolheste tem a ver e muito com seu histórico profissional, e qualquer selecionador vai aprovar teoria e prática dentro de seu currículo. Se estás no terceiro semestre, isso indica que no final do ano teremos formatura, pois o seu curso é de 4 semestres. Até aí, tudo certo. Bom, o que está faltando então? Está faltando concretizar seu plano. Preocupação mesmo deverias ter se não tivesses histórico profissional e não cursasse ensino superior. Agora, o que precisa fazer é, através de seu network e conhecimento de mercado, procurar entrevistas de seleção, participar de concursos públicos e mais, ser muito forte frente às rejeições. Estatisticamente falando, as chances de conseguir um emprego na primeira tentativa são muito pequenas. Com você e com qualquer profissional. A diferença está na sua atitude de buscar sempre seus objetivos. Portanto, prezado ouvinte, como falam os diretores de cinema, luz, câmera, ação. Está tudo preparado. Mãos à obra. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempreavante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.